Fala, Pupino! Mega Robson! A partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Bora que o cobiçado tá na área! Vibe do cobiçado! Chegou! Vibe do cobiçado. Essa é a vibe do cobiçado. Omega Robson. Para meu Robin! Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo Rob vai começar. Vai começar! Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. 5. 4. 3. 2. Vibe do cobiçado! Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima, ei! Joga a mãozinha pra cima! Bota lá pra cima! Olha o cobiçado chegando no pompinho! Bota pra cima, bota pra cima! Bora cobiçar, Viva botão, viva botão! E bota lá pra cima, bota lá pra cima! Bora aí, Vai dar ou vai descer? 28 de setembro, tem aniversário do cara, hein? O moleque vem com tudo. Ele vai chamar ela. Quem é? DJ Jefferson. Aniversário do Performático no Portal Show. Dia 28 de setembro, MC PR Robson e a galera do Palio. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, shout. Say hey, chama. And shout. Chama. Say hey, hey, chama. Say hey, hey, chama ela agora. Bota pra cima. Eu evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Oh, oh, oh. vai ver o play, tá usando de famexi. Seja no lisa no VPG, pode começar desse. Vai ver o vibe, quer ver o play, tá usando de famexi. Seja no lisa no VPG, pode começar desse. Vai botando pra descer, pode começar desse. Vai botando pra descer, pode começar desse. Pra descer, pra descer, pra descer. Eu tô gostando de uma prostituta. Ai, danada! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Vem, mulher! Camarada de prova que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Eu vou embora de casa e me mandou. Voltamos, hein? Voltamos, hein? E meu parceiro Zero da GDG já tá comigo doidando tudo. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota pra cima. Quem tá solteiro, dá-lhe um grito. Quem for do Paixão, dá-lhe um grito aí. E quem é do clube do Remo, grita mais alto. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, o que ele é? Galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é. Pretinha da Honório, tá doidando tudo, Pretinha. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Boa noite, povo, que é o chegamos de volta, de volta, aqui no Pompinho. Com sofrência ou sem sofrência? Com sofrência ou sem sofrência? Oi, amor. Fogo e remédio na vida noturna. Pega, amor. Guarda aqui na zona sul. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Só quem tem uma moto aí pega a chave. Só quem tem uma moto pega a chave na tua moto. Pega a chave nela. Alô, pisou. Alô, TH. Pega a chave ali. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Felipe GDG dá valor, valor. Vai nos calçados. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quer puxar toma, o seu cabelo, te dava esta tona doida. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma. E a galera do Ponte Safadão. Tapinha, toma, toma de tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe, dá-lhe uma tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Quem tem uma ex ainda perturba aí? Idiota. Quem tem uma ex que ainda perturba aí? Idiota. Quem é aquele ex que ainda te convida, mulher? Idiota. Pra lanchar, com aquele papo de te levar pra lanchar. Idiota. Mas no fim da festa, tu que vai virar o lanche. Idiota. É? Idiota. Lá vai. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho e quer sentar na minha prima. Quer sentar, quer sentar, quer sentar. Vai sentando, vai doidando. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, vai. Hoje não. E quem gosta? Mais pólvora. É o meu parceiro Flavinho Menezes. Mais pólvora. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui. O baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar, sentar com força. Juninho Dias brotando. Chugando esse pi. Pra sentar com força. O Ricardinho Baby também tá comigo doidando. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Hoje não, mais pólvora. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Mas ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra batida. Ela quer o cobiçado, ela quer o seu gostoso. Ravina Divulgações, DJ David grita, já! Um homem lá do Siqueirão. Toma, toma, toma, o Zezinho, o meu vereador do Guamá. Também tá endoidando o trilho, cabeção, Zezinho. Planejou um assalto firme, planejou um assalto foda, mas valioso piorou. E a nossa, nossa tropa, é o seu concete de xoxota, nossa tropa. É o seu concete de xoxota, nossa tropa. É o seu concete de xoxota, nossa tropa. É o seu concete de xoxota, nossa tropa, nossa tropa, nossa tropa. Minha tropa aqui atrás tá bonita, hein? O meu parceiro Biri, Flavinho Menezes, Tomo de Magas, tá comigo também o Nailson e as primeiras damas, o Fábio Góes, Camille, o Jabotinha, o Peteleco, é isso? O meu parceiro Celo da GDG, já mandou dizer. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora? É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta na mudada. Tô solteiro, tô filmado, tô filmando. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta na mudada. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Alô, Maurício! Bota pra cima, pra cima! O Ronaldo dá oi! E a primeira dama! Fala, negão! Tu trouxe o balão hoje, balão hoje! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama, chama o Milo Colares. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, chama ela que ela vem. Chama a novinha pra cá. O meu parceiro Robinho Harding, o homem tá de volta. Chama a novinha pra cá. Ele é a primeira dama sempre do ladinho. Completando o ano hoje. Chama a novinha pra cá. Tudo começou no hobby. Tem que ser comemorado no hobby. Esse é o casal do lado direito, viu? Ao lado direito. E do lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Tá meu parceiro Danilo. E minha amiga Emily. Completando 2 anos hoje. Tudo começou no hobby. Tem que comemorar no hobby. No hobby, no hobby. E bota pra cima, bota pra cima. Mais pólvora. Meu amigo Vieira Dessani, o meu brother Aurélio Batrig, todos que não prestam estão aqui. Canhões, artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhões! Cheiro de pólvora, cheiro de pólvora, o cheiro de pólvora ferve meu sangue. Pólvora ferve meu sangue. E minha amiga André Pinheiro já tá no circuito. O camarote do lado direito sendo domado por ela. Ao lado direito. Rafael do Vero Peso também tá comigo. Bora, família Ferrari, bota pra cima. Chama ela, aponta pra ela agora. Isso. Aquele olhar portando o dedinho balançando. Agora tu diz pra ela assim, ó. Meu piru tá vindo aí, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí, ala, ala, ala, ala. Meu piru tá vindo aí. Fala, Andréia. Um abraço. Um abraço. Minha amiga Carol Martins tá no circuito. O menino aqui comando lá. O estúdio Vieira Ré. Tamo juntos, tamo juntos. O Leno do Red também tá comigo, doidão. Bora, embaixador Hugo. Segura o dog agora. O dedinho Hatch vai pra cima. E a volta da Rose do Ouro. Pipirinha na testadada. E o Caiozinho vai morrendo. Eu nem sei de quem é essa festa. De quem? Eu de nem quem? Sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. E a Nara aqui comigo. Aqui comigo. A Kelly. A Kelly. As meninas. Vara xereca. A Nelia. Cheguei. Chegou, Nelly? Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem. Toda a minha comitiva tá aparecendo. Lá do Arapari. Veio uma por quatro, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Mais pólvora! Juninho Dias, essa loucura! E a Gleice Martins já aqui no camarote, Gleice! Fabinho Show! Ele e o Zezinho! O mascotinho também da ilha! Usado, Loratio, pra Glock. Sempre! Sempre trajado no bolso. E amanhã tem Caribe Show! Toda segunda-feira tem Caribe Show! Estourei, estourei, estourei! Vem! Chama ela pra mim! Chama ela pra fuder! Chama ela pra fuder! Que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Quem tá com o celular e quem tá com o celular aí? Vai começar. Deixa tudo no escurinho. Só quem tiver com o celular, pega ele aí. Tudo no escurinho. Que a pressão. Pega o teu celular. Deixa tudo no escurinho. Liga a lanterna dele, liga a lanterna dele. Tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende. Acende o celular. Acende. Acende o celular. Acende o celular. Isso. Acende o celular. Isso. Acende o celular. Acende o celular pra mim. Lá. Acende o celular. Agora eu quero que a minha produção, por gentileza. Lá. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Na batida libera as luzes. Lá. Acende o celular. Acende o celular. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Mais pólvora. Bota pra cima! Renan Ribeiro tá com a gente, o João Carlos! O Maurinho Budissal do Guamá! Todos a bordo! Alô, TH! Todos a bordo! Vai moleque doido, o motor Daniel, o motor Daniel. Bobó, o Bobó, o Bobó dos acorrentado. Fala, Lucas, tá comigo doidando ele, o Raul. Você acabou de me perder. O caixão do sindicato. Bora, Ronaldão. Como o negão tá aí? Tá meio grau, tá meio grau. Tá mil grau, negão? Tá meio grau. Tá mil grau, negão? Tá meio grau, tá meio grau. E quando elas te vê, negão, o que elas fazem? Diz pra mim, diz. As previdem doida, as previdem doida, doida, as previdem doida. Ah, elas se doida? Doida, doida. Doida quando vê os cara doido. As previdem doida quando vê os cara doido. As previdem doida quando. Vai doidando tudo! Tem doida quando vê os cara doido. Célia Lopes, canta pra mim, canta, bebê. Belém, cobiçado, Belém, cobiçado. Fala, Célia, fala, Célia. Ei, cobiçado, ei, cobiçado, ei, cobiçado. Faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor, chamando de amor. Chamando de amor, de amor, de amor, de amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Chama ele de amor, de amor. Vibe do cobiçado. É a vibe do cobiçado. Tá na hora de putaria, cobiçado. Bagulho é putaria mesmo, o ritmo é esse. Eu simplesmente falo o que elas gostam de ouvir. O que, é que elas gostam de Google, o que? Gosta. É putaria que nós vai mandar pra elas. Será, DJ Guga? Entendeu? Entendi. Eu disse putaria, caralho. E meu parceiro Motora Club. E a primeira dama Anny tá com a gente. Com a gente. Marian. O DJ da batidão do Melody. Do Melody. Esse é o DJ Guga, moleque mil grau. Esse é o DJ Guga, moleque mil grau. Tá fazendo elas pedir por favor pra sentar no pau. Tá fazendo elas pedir por favor pra sentar no pau. Tá fazendo elas pedir por favor pra sentar no pau. Falou de putaria, é o Brizóvio DJ Guga. E meu parceiro Toninho, ele. Putaria é o Brizóvio DJ Guga. O meu parceiro Léo também tá na área. Na cara das puta, carrega essas piranha e tapa na cara das puta. Carrega essas piranha e tapa na cara das puta. Então senta piranha, quica sua putona. Senta piranha, quica sua putona. Vou te arregaçar na cama e te mostrar como funciona. Então senta piranha. E meu parceiro, senta. Bora queda comigo. Fica essa putona. Tudo certo, tamo junto. O Matheus Malzão. Vou te arregaçar. Ei, Matheus. Te mostrar com um pouco de pólvora para esquentar as pode coisas. Pode vir você mais 20. Aí, novinha, pode vir você mais 20. Vem conhecer a marreta de 15. Vem conhecer a marreta de 15. Vem conhecer a marreta de 15. Um que da hora. Um que da hora. Um que da hora. Um que da hora. Ela senta na. DJ Carlinhos, o vereador lá do Marco. Diego Laçador, Raoni a primeira dama. Ela falou que já tô no circuito, no ao lado, hein? Só no sapatinho, só no sapatinho. Maria Mercenária também já tá aqui com a gente. Só no sapatinho. Alô, Maria Bebê. Falou que gosta. Bora, DJ, bora. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no, só no, só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe. Fala, meu garçom! Ninguém vê, ninguém atrapalha, providenciar! Ninguém estraga. Vai cerveja aqui ao lado esquerdo, viu? Sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo. What half, what half? Como faz? Se conta pra alguém, não te como mais. Eu não te como mais. Filipinho Forte, o Clay do Santos dos caras. Eu não te como mais. Da quadrilha da fumaça aqui com a gente. Não te como mais. Rui Brito. Fala, meu parceiro Rui. GGG. E aí, moleque doido? Eles são pica, caralho. Duque Gold no telão. Aê. Lojas RA Boutique. Fechado com a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Aê. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas. O que? Falei das novinhas, agora vou falar. O que que é? Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. O embaixador Hugo. Panela é que faz comida boa. O meu parceiro. Quero saber da... Dog. Quero saber. O Dentinho também da Guajé. Quero saber da ninguém. O meu parceiro Farias. Já comi. O Lucão. Agora eu tô comendo. O Barberistani também tá no circuito. Bora, William. Agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha. Agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. Hoje não quer as novinhas, quer umas mais experiente. Hoje não quer as novinhas. Quero mais experiente. Vai. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te chutar. Fox dos balões! Pode. DJ Carlinhos! Senta. Pode, pode. Pode ir, senta. Pode, pode. Pode, senta. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode. É, Miri! Tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É o Rob Mega Robson. É o Rob. Me perguntou por que eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Só não falou nada sobre tua sentada. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você então. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Vem, vem, vem. Até pode me tirar da tua vida, mas vem sentando sem sentimento. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas no pau você não vai largar. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E quem tá solteiro, joga a mãozinha. Joga a mãozinha, joga ela pra cima e vai soltando a voz. Eu vou pro baile do... Colômbia. Panela tá no clima, beija ela na boquinha. Panela tá no clima, beija ela na boquinha. Panela tá no clima, beija ela na boquinha. E vai doidando tudo. Pura perfeição ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Bora, Choco! Faz um chupiquete, boca. Rodriguinho, mototáxi. E o Felipe? Tá todo mundo caçado e o Felipe carreira solo, viu? Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem comigo, vem! Eu que sabotei o copo dessa piranha. O quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a... Fala, meu parceiro, ali é o... Ai, droga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bota a bala, uma bala boa, uma bala que bate a onda. Toque, toque, toque. Vibe do cobiçado. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. E meu parceiro mascote, ele, o Claudinho, William, Kevin, Raquel, Kevin, o Fábio também tá na área, Fabinho. Pode começar desse vai brisa na vibe do Kevin, o peixe do Tabozão que faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar desse a veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça anime sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça anime sensualizando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamasse que elas vêm pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Arrasta pepeca no chão. Se envolveu com os crias. E a sua catucada, se envolveu com os filhos certo. E a sua catucada, se envolveu. Minha parceira Luara Beatriz também tá comigo doidando tudo. E a sua catucada. Bora, Luara. Hoje eu vou dar trabalho. Sai da frente dela! Sai, dela. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda de. Segura no telão pra mim, Wagner! Né? Lobis Motobestas! Sai. Tudo em acessórios! Sai. Para a sua moto é Lobis Motobestas! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar. Freita, entre Pedro Miranda e Senador Lemos! Lopes Motobest! Bateu, balançou, bateu. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Se dá pro Felipe do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma sua gostosa. Toma sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Meu parceiro Laílson tá com a gente. Toma. O Alex também. Vibe do cobiçado. Vai partir de agora vai começar a putaria cômica, esculacha na putaria. E que se foda a concorrência, que aqui é Guga, porra. Vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai botando a mãozinha pra cima e dando tchau. É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau. É tchau pra quem namora, vai. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Vai descendo, vai! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. E você? Voltei, Mega Robson. Puta, voltei pras putas, a Carol senta a caixota e a Jojo tá com a Jojo. Voltei pras putas, voltei pras putas, essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei de com ela, me mandou morar. E a galera do Leão, bate na bombinha, bate, bate na bombinha. E galera do clube do Remo tá feliz da vida. Deu de 6 hoje, papai. Uma lavada. Galera do Leão, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. A galera do Leão, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Lá vem, lá vem, lá vem. Tá certo? Isso, vai cantar, isso, viu? Vai cantar, viu? Vai cantar e cantar também, tá certo? Só quem torce pro Leão, comigo fazendo. Os torcedores do Vozão já foram embora, torcedores do Vozão? Só quem torce pro Vozão, comigo fazendo. Agora será que tem, mãe? Salve o Corinthians. Tem São Paulino, palmeirense, vascaíno, flamenguista. Vai, vai. Mas eu só quero ser feliz, feliz, feliz. É e poder me orgulhar. Era só mais um Silva e a estrela não brilha. Calma aí, calma aí, vai! Toma, toma! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Só as piranha! É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corre. corno, abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá-lhe um grito. Mais alguns minutinhos. Tem de deixar eletrizantes. Mas que tem amigo corno, abre a boca e dá um grito aí. Que tem amigo corno, pode abraçar teu amigo corno, viu? Sem nenhum preconceito. Vou tocar assim, vou passar bugio no eletrizante, tá ok? David, te liga aí, ó. Vamos lá! Tocando assim, e você vai se ligando, vai dançando, carente de pegando amor, o periguitinho e gostando mijador com mijador, mijador aquele jeito. Venha me fazer pilu pilu, por favor, quebra esse gelo aristocrata. Fabinho Hanigan e meu parceiro, se a cama quebrar, Ricardinho, que é tão bom. Sonamã, Biel, Biel, não atrapalhe agora. Biel, gato está morando. Ah, é o mãe do. Maurício, o Danilo, o Bruno GDC, tá todo mundo curtindo a sequência. Vou cuidar mais um pouco do coração. Vai quebrar um pouquinho o gelo. Lado da solidão e de tanto sofrer. Daqui a pouquinho tem Júnior botando muita pólvora. Mais pólvora. Um pouco de mim. Rose do Ouro dá valor. O que eu quero é viver. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, conversa. Viver cantando. Fala, Celo GDG! Ela não veio hoje, né? Carreira solo. Ui, o migoço. Minha amiga Rose do Ouro. Linda. E o quê? Muito gostosa. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entrar. Valeu, galera, tudo certo aí. Desfazer, esquecendo. Bom, toda a galera de Lavinho de mim. Passa a bola pro Júnior Trisante conduzir. A nossa festa aqui continuar, viu? Eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida. É Larissa. Minha estrada reta é volta. Raul Mercenária. Por isso eu penso desse jeito. Bem lançamento. Não. Muito chata. Não vou mudar. Porque a vida já me fez. Será, mauzão? Não vou. Vou bater, mauzão, Maria. De volta, hein? Não vou. Agora tá lançamento. Só pra ver você gostar de. 2000 o que, Júnior? Você quiser. 2002, tá bom pra ela? Hoje não. Ah, não, não queira. Hoje já tá 2019. Tô bem assim. Bem galetinho. E entrega. A Vídeo Ferrari tá ali ao lado do Matheus Menezes. Sendo até. O incansável. Ao lado esquerdo. Isso. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha. Júnior, tudo preparado? Aí sem descer. Manda mais essa que vai galera curtir. Por isso eu penso desse jeito. não vou mudar. É a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Lá fora a chuva cai. Doida, hein? Se essa chuva trouxesse você, dale, Felipe Cobiçado! Juro que teria fim o meu sofrer. Felipe Cobiçado. Se essa chuva. Júnior Eletrizante. E essa sequência te oferece ao nosso grande parceiro, o DJ David lá do Siqueirão. E aí, David? Vem no seu hold, Rafinha. Ao lado, comissário. Chegou o Fudon. Ele mesmo. Lucas. O Carlinhos, o Ralf, nossos caras de pau. E a gente vai. Bora, meu filho. Bora, bora, bora. A volta do Robinho, né? Que o mundo. Robinho Rainer. Foi feito. Que faz, hein, família? Vai. Ao lado direito. E eu. Sou uma imagem, garçom. Fico sem te ver. E aí? Motora Kleber também tá com a gente, ele é a primeira da Mani. Forte abraço, Kleber, aqui no Júnior, viu? Júnior. Júnior. Júnior. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que ia acontecer. E é o show do Rubinho! DJ Ian! DJ Ian! Da batidão do Melody, um forte abraço, irmão gêmeo do Cobiçado. Na fonte dos seus olhos. Mega Robson. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Mega! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem... O espetacular. Tudo entre a gente pode acontecer. Bora, Alessandro, bora, garoto! Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou só no choca, som, depois desço pro rubi. A festa... O meu parceiro, Leozinho! Quero mais parar, e quem detona... Tô... Tá aqui comigo, doidando tudo, Leozinho! Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som do choca, som, depois desço pro rubi. O Luan! Festa tá legal! É aniversário do Denis! E quem detona todo, fermentão, e não bate. Detonando tudo! O Carcará, o Matheus Malzão também tá na área. Alô, Matheus! Chegou, o som do povo, começou a posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. DJ Bruno, consagrado lá do Fox. Você, melhor da noite, mas vou. Ouro negro, todo mundo vai. Consumo as dignas de muito valor. Eu vou mando é do DJ Brás. Alô, poro! Segura o Maricinho! É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro do sábado. Galera do Novo! Aparecido lá na Paris! Alô, William! Marcelo. Decidi não sofrer. Lucão. Vou te esquecer. Um parece doido pra ele. Mentiu e enfeitiçou teu coração. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu rasguei. G Ferreira. Celo GDG. Pura da noite também. Vitirinha. Dando as teçadadas, Vivirinha. Caiozinho, meu padrinho. Simbora, simbora. Simbora. Vambora, embora, mano. Junta logo teus panos. E a baladeira, o bombom, pô, já vai zarpar. Te passa logo o step. E a bombom. E corre. Toma teu mock e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha. Bora, Ceará. Bateu, Joãozão. Misturado com mãe e soba, fala. O Bruno GDC. Bruno GDC. Toma. Vibe do Cobiçado. Ele chegou. Ele chegou pra fazer a Cobiçado. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Alô, Felipe. Ele chegou pra fazer o show. O homem do Lava Jato Mil Graus. Toma seu alô. Que deixa o carro do Cobiçado brilhando. Ele tá, é bem. Mais pólvora. Tocando todas sem parar, sempre em primeiro lugar, é o melhor. O Mauricinho é eletrizante. E o Danilo tá pensando na Emily. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. O Marcel do Barco doido. E doidando tudo. Fala, Rui Brito. Felipe GDG. Segura o Tchogo. Cadê ele? Tá ainda? Estou aqui pra te dizer bye bye. Tchau, tchau, amor. Quero dizer que já não dá mais. E meu primo Jota? O Vieira Desada aqui com a gente. O Luan. O Orelha também tá no circuito. Sem ter você. Bora, Orelha, bora, Orelha, bora, Orelha. Sozinho eu vou à procura de um novo amor. Sei que eu. Maria Mercenária. Não. E a Bombom. Sofrer. Apaixonada, Bombom. E sofri, por isso hoje mesmo eu vou sair. Toma. Que é cobiçado! Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brinca, o embaixador Hugo, meu coração, disse o Dog, me deixou na solidão. Vereador da Beira Mar, demais, o Paria também tá comigo. Mudei, o Poro, o homem. Desculpa. Esse é seguidor do Robin, junto com o Hugo, hein? Vou sair pra curtir. E com a galera do Robin. Dali, meu Robin! E na batida. Piru! O cheiro de pólvora ferve meu sangue. Era do rock, deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Tu é do quê? O galera do rock. Foxy. O novo príncipe negro. Fala, Raoni! O Matheus sai doidão. Vinte e quatro horas pensando em ti. Te encontrei. Aconteceu assim. Nada me esqueceu. Um som de qualidade. Sabe como queria tudo te conhecer. E você? Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Augusto. O mundo já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tragar. Alô, Carcará! Estou dividido. William Bittencourt. Essa é brother. Bate no pé de show, de jeito da valor, William. Dali, Felipe, cobiçado! Cobiçado! Felipe, cobiçado. Cobiçado do Pará. DJ Handley! Fala, meu xará, Felipe! O Felipe! Felipe! Tá aqui! Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Só se eu for lá. E você sabia que eu era assim. Paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei. Fala, Rodriguinho. Eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Homem é bom. Cê me ter nas mãos. Homem do bilhar com o Léo. Você que era acostumado lá do salão do Léo. Do coração. Meu parceiro jogador Laílson, lá do Remo, tá de DM. Bora, Rui Brito. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Guilherme da Motorizada da Valor. Só contigo não vou poder voar. Porque parar pra refletir se... E meu parceiro Cafu! Eu aprendi numa só vida compartilhada. Alô, Cafu! Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu sempre tive força. Ele Marcelo do Marco Doido. Como no filme no final. Todo mundo banhando com o mundo daqui a pouquinho. Falou que pra tá junto tem que tá perto. Pensa em mim. Laís e Brito. Tu em você e mim. Lulu. Estrelinha. Vou dizer vem pra cá. Pra ver que junto. Bato bichinho na beirada, viu? Mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Essa que ela aí me gosta. Maria Mercenária. Quer gastar, cola aí, viu? Ui, ui. Quanto estás, né? Grita! Grita! Olha seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como. E meu parceiro Diego Las Vegas! Se você não dá, o David! Se esconde. Dia 24, Palácio dos Bares. Aniversário da família Las Vegas. Novamente. E quem toca é ele? É o Rob. Vou te dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você, vou ser feliz. É com você. Eu só penso em você. Yeah. vibe do cobiçado. A Nara já fez 10 ligações de vídeo. Só pra ter desilusão. Só pra cá hoje. Você pode até chorar, de joelhos me implorar. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Bota açaí e pimenta. Vai passando o sal. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. E o Maurício? No nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Orelha, minha paciência. Sem alteração, paciência, viu? Eu só liguei pra te falar. Peru vai doidar. É o peru! Mais pólvora! Essa aqui é a bubucanda! Para Luan, para Luan! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra... Juninho do Depósito, meu irmão! Agora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Bobo é pomba gira hoje. Comigo, o que faz com as outras? Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. A Dani tá atacada, né, bobo? Não viu nada ainda. Aqui, eu te usei. Eu vi essa mulher acabar a beirada. Te enganei, o pior, do jeito que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. Os brothers do Mix. Bora, Ceará, cadê? Preciso de mais grog. Tive gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a trocada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Calma, bebê, calma. Calma, você foi até. Meu parceiro Raoni, o papai do ano. Chegando, hein? Se o batizado dele vai ser no Robin. O Mijo também. Assim, ó. Manda as carinhas. tua voz. Dizendo que se... Essa aqui é o Budelton. Posso até sangrar que agora já não vai mais. Minha... Quarta-feira eu vou levar a Helena Marina B. Chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei. Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor... E hoje, segunda-feira, tem Caribe Show. Tudo bem, mas essa noite eu sonhei com teus olhos. E o poro, e o poro. Dizendo que se arrependeu. Tô morrendo sim de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim. Luan do Remo vai voltar pra mim. Grita! Já! XP, onde é que me pulso? Está seu amor, sei que fui ok, mas voltei. Fiz de Marcos e Gaiado, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento, e o carinho que a gente vai ter. Buen tchau, senhor, senhor, senhor, senhor. Essa aqui a orelha batia, a orelha em vez de tremer. Toma, toma, toma. Bora, Hugo! Fica cego agora! Ô, bandida maravilha!

não sai esse prêmio do Vieira no funk, hein? Da bicicleta, jaqueta de perna aberta, jaqueta de perna aberta. Olha isso, é o baixo. Berta é o passinho da bicicleta. De novo vendo Megane, de Calvin Klein, de camisa da Armani, uma mili exalando. Onde nós chega, chegando. Fazer um setor novato, esse é o nosso refúgio. Nós arrasta todas elas, porque o bonde joga sujo. Esfrega na cara delas, o poder e a condição. Jesus Cristo é meu mestre, eu mesmo sou meu patrão. Quem nasceu para brilhar, brilha até na escuridão. Humildade é qualidade, e prosperidade é dom. O dom que Deus me deu, é mais que qualquer milhão. É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então. Fogo no puteiro que o boy chegou. Fogo no puteiro que o boy chegou. É de transformar em ouro tudo que eu botar a mão então. Fogo no puteiro que o boy chegou. Fogo no puteiro que o boy chegou. É de transformar em ouro tudo que eu botar a mão. É de transformar em ouro tudo que eu botar a mão então. De XJC. Abre espaço pros caras do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. De Abercrombie, de Christian, é de Arde, é Mel, a Ella Postale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda, a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiça, ela tá com um cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de Vitória, Cinco Tito, Antio, Carolina e Herreira. E o bonde de Tommy, Lacoste e de Oakley. Tem a Lamborghini e a Land Rover. Quem nasceu pra ser cua, nunca vai ser pica. Tropa do Torra é uma tropa rica. As mulheres que eu pego são mulher do meu bolso. Faz amor comigo, pede pra tirar foto com meu ouro. Abre espaço pros caras. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. Aí abusa tem também. Se liga aí galera, nossas últimas, viu? Muito obrigado mesmo. E hoje, segunda-feira, tem Robson lá no Caribe Show. A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca nave no rasante. De Sonata, de Azira, as mais gatas sempre pira. Com o brilho das joias no corpo, de longe elas mira. Dá até pira, pira, pira, pira, pira. Valeu galera! E a nossa última! Um, dois, três, Santa Cruz! No flow, desse jeito. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar, com a técnica do som. Valeu, Felipe GDG! Tamo junto, é no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde... Felipe do Nova Jato Mil Graus! Eu sou... Vida galera, valeu aí de coração, meu. Hoje tem Caribe Show. Show. Ô minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. Valeu, meu parceiro Rui. Você é o Laílson. Você fui dela. Meus jogadores, tudo da favela ou tudo reino. Nós falto de toda. Agridões. Nave do ano. Tô todo mundo pra beirada, viu? Na chuva, no fio. No flow. No samba, no rap, tambor. Iremos, iremos. Valeu! No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, ligou a técnica do samba. Bora, Erika. Aê, moleque. Olha a Erika, tá namorando. Passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, ligou a técnica do samba.